Mais um Senswave começando aqui na Sens, tudo bem? Senswave, o podcast para você relaxar e viajar. Edição número 12 da primeira temporada, número 12. A edição de nome... peraí, deixa eu pegar aqui, Naturo. Para esta edição nós teremos Wave Cards com o Ricardo Marques, que vai falar sobre a carta Os Amantes. Vai ter Wave Clássico, Wave Psicodélico e muita música para nós. Participa www.senscast.org/contato ou então no chat ao vivo. Sim, estamos ao vivo, 23h08 aqui na Sens. Mas é claro, se você não está ouvindo na segunda-feira ao vivo às 23h, você está ouvindo no podcast. Então dá uma relaxada agora, solta seu corpo, respira com calma, compassadamente, espaçadamente, e vamos juntos. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Sente a música entrando nos seus ouvidos. Nos diálogos também vai ter... A gente batizou temporariamente o quadro de Wave Diálogos. Você pode sugerir alguma sugestão. É óbvio. Você pode sugerir algum outro nome para nós. Mas por enquanto, Wave Diálogos, a gente vai falar sobre um tema... Bom, é meio espinhoso, tá bem em voga. Então fica por aí, muita coisa boa na próxima uma hora. Tá ok? Este primeiro bloco, coisas clássicas, hein? Olha, muito boas. Vai ter o Philip Glass com Preach Eagle, e pra abrir, Brian Eno, Deep Blue Day, aqui no Sens Wave. Sens Wave. Thank you. Essa música é fantástica. De 1983, o som do Philip Glass, Pruitt Eagle. Ela é trilha sonora de um filme documentário chamado Koyaanisqatsi, que é de 1983. Esse é o segmento Pruitt Eagle. Era o nome de um conjunto de apartamentos que foi demolido nos Estados Unidos, né? E eles, nesse segmento, eles mostram vários prédios sendo demolidos. Um deles, o prédio Mendes Caldeira, que era aqui no centro de São Paulo, que foi demolido para depois dar lugar à estação Sé do metrô, aqui no centro de São Paulo. Conheço bem essa região. A Sens é aqui de São Paulo. Quer dizer, a Sens é do mundo, né? Mas fisicamente é aqui em São Paulo, então a gente conhece bem a região do centro. Anterior, Brian Eno, do mesmo ano, 1983, Deep Blue Day. E, bom, também ela entrou pra trilha sonora daquele filme que a gente sempre fala aqui, o Transporting, mas ela não foi feita pro filme, né, até mesmo porque o filme é de 1996 e a música é de 1983, e é diferente do Pruitt Eagle, que foi feito pro Koyaanisqatsi. Bom, vai participando, www.sensecast.org. Estamos ao vivo, 23h20. Se você está nos podcasts ouvindo o podcast Senswave, já em formato de podcast, nós não estamos ao vivo. E nós esperamos que você esteja curtindo e participe para os próximos. As mensagens sempre serão lidas. Bom, agora nós vamos com uma música fazer. Vamos fazer o Wave Clássico? É, sim. Wave Clássico hoje com Liverpool Express, You Are My Love. Wave Clássico. You are my love. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Música linda, o som do, do Simon & Garfunkel com El Condor Pasa. Não, vamos falar direito. El Condor Pasa. Essa música, El Condor Pasa, a versão que o Simon & Garfunkel fez, que é essa que nós tocamos, ela é de 1970, que está no álbum que nós temos aqui em LP, em vinil, Bridge of Troubled Water. É demais, é linda essa música, mas ela é uma regravação. E eles foram originalmente... Ela era originalmente uma música de lá do começo do século XX. E que se chama El Condor Pasa, né? E é do Daniel Alomia Robles, do Peru. Uma música bem tradicional, folclórica do Peru, que o Simon Garfunkel fez a regravação em 1970. Legal. E antes, You Are My Love, o som do Liverpool Express, de 1976, do álbum Tracks. É demais, né, essa música. Ela tem um som meio calminho, né? E é até hoje o maior sucesso do Liverpool Express. Muito bacana, um pouquinho de soft rock em ambos os casos, aqui no Sense Wave, no Wave Clássico. Só para reforçar, a edição de hoje é a edição de número 12 do Sense Wave, ok? E para continuarmos com essa edição de número 12, tem duas músicas do mesmo produtor, o Trevor Horn. Art of Noise, que é uma surpresa, qual nós vamos tocar do Art of Noise. E a primeira, uma que é do Pet Shop Boys, mas que foi produzida pelo Trevor Horn. I'm Not Scared. We'll be right back. psicodélico. Thank you. gente ia soltar o BG, mas não precisa. Essa música em si só é um excelente BG. Som do Art of Noise, Moments in Love. Antes, o som do Pet Shop Boys, a versão original, né, de I'm Not Scared, que é a primeira música de um dos lados do vinil, no caso do Introspective, que a gente tem aqui na... Ai, caramba, não é CD-teca, não é biblioteca, vinilteca da CD. A gente tem aqui na nossa coleção de discos e LPs o Introspective. Na realidade, nós temos dois, que quando eu era moleque eu risquei muito de tanto ouvir a primeira vez o que eu ganhei, o Introspective. Eu era muito criança quando isso saiu, 1988, acho que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, um negócio assim. E eu ganhei, riscou, e eu comprei outro, eu pedi de presente outro, e me deram, então eu tenho dois até hoje. Um tá muito bom, a gente até toca aqui às vezes do vinil. Não foi o caso aqui, a gente tocou digital mesmo, ripado, mas a gente às vezes toca diretamente do vinil, o Introspective. Bom, eu comentei que essas duas músicas, assim, o Trevor Horn, ele produzia o Art of Noise, e ele produzia também o Pet Shop Boys, ele produziu o Introspective inteirinho, porque excelente produtor, né? Ele fez até aquela Video Kill the Radio Star, era dele. Nossa, o cara tá há muitos anos, o cara é muito bom, é muito fera. E ele é um dos líderes junto com a Ann Dudley e outras duas ou três pessoas. Os dois cabeças são eles, a Ann Dudley e o Trevor Horn. Eles são os cabeças do Art of Noise e ele também é o produtor do Introspective. Demais, né? Bom, as duas músicas, Moments in Love e I'm Not Scared, também tem uma música que, uma letra que fala mais ou menos de amor e essas coisas. Acho que elas dão o toque nessa edição de número 12 pro tema do Ricardo Marques no Wave Cards. No caso, hoje ele fala sobre a carta Os Amantes. Então vamos de Wave Cards, depois música e depois tem a nossa conversa. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto meio... Bom, esperem aí que a gente vai conversar também ainda hoje, tá ok? Então vamos, Ricardo Marques com Wave Cards aqui no Sense Wave. Boa noite, meu nome é Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. A carta de hoje é uma carta muito curiosa no baralho, porque geralmente a interpretação que as pessoas recebem dela é única e geralmente voltada para relacionamentos. Bom, pudera, né? O nome da carta é Os Amantes, e com isso a percepção das pessoas sobre essa carta pode tender a ficar direcionada. É óbvio que o fundo desse mito tem a ver com amor, mas tem uma história grega que retrata muito bem a energia dessa carta. É a história de Paris e o pomo da discórdia. Eris, que era a deusa da discórdia, não foi convidada para uma das festas no palácio de Hera. Então, Eris, para se vingar, pega uma maçã das Hespérides, uma maçã dourada, e escreve nessa maçã: a mais bela. E no meio da festa, atira essa maçã. Três deuses percebem, encontram a maçã de ouro e disputam entre si o título: Afrodite, Atena e a anfitriã Hera. Para decidir quem mereceria realmente essa maçã, elas escolhem um mortal muito valoroso por seus feitos e também conhecido como um dos homens mais lindos da Grécia, Paris. Paris, então, recebe as três deusas. E a ele é solicitada a tarefa de decidir quem entre as três mereceria essa maçã. Pelo pomo, Atena lhe concedeu sempre vitórias às guerras. Em todas as batalhas que fizesse, Paris teria sucesso. Pelo pomo, Hera lhe prometeu uma família frutífera, longa e muita segurança em sua vida material. Afrodite, pelo pomo, lhe prometeu o amor de qualquer mulher da face da terra. E a esse pedido, Paris não recusou e deu o pomo a Afrodite. Assim, Afrodite concede o desejo e é Helena de Troia a escolhida por Paris. E com esse romance proibido entre os dois, inicia-se a Guerra de Troia. Toda essa história é para falar sobre o poder das escolhas. O curso de energia que é colocado nos seus desejos e nas suas escolhas é o que direciona uma prova ou uma aprovação. É em cima desse livre-arbítrio que Paris escolheu entre esse triângulo que foi gerado. Ele, seu desejo, é a deusa. Ou podemos pensar, ele, a deusa e o pomo. A carta dos amantes é a carta número 6 do baralho. Então, nós vemos aí o dobro de 3. Por isso, triângulos, no plural, é uma ideia de significação dessa carta. Se nós pensamos, todavia, na opção de relacionamentos, há sim uma interpretação da carta que fala sobre relacionamentos a vir. Então essa é uma possibilidade que não pode ser descartada. Mas o foco da interpretação da carta dos amantes é o poder das escolhas. Como o curso de energia que você coloca através dos seus desejos, na hora de exercer seu livre-arbítrio, como isso impacta nas suas escolhas. E geralmente isso acontece em momentos onde você tem que provar alguma coisa para alguém, nem que seja para você mesmo, ou até no momento de prova, onde é você que está sendo testado. Então o conselho da Carta dos Amantes é realmente se valer, por exemplo, da mente sagaz e ágil de um geminiano e fazer a escolha com a direção de energia para o desejo real do seu coração, para o desejo real do que você está querendo trazer para a sua vida nesse momento. E esse poder dos amantes é o sinal de que um momento de escolha está próximo na sua vida. Esse momento de escolha pode aparecer realmente entre pessoas, entre situações, entre objetos, entre viagens, mas é uma escolha que vai ser muito importante e é muito necessário que você preste atenção em qual posição tomar, que ela seja de acordo com os seus desejos. Obviamente, claro, sem ferir ninguém. É isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. E esse foi o som do Vaporize. Legal esse som, né? Broken Bells. E antes teve o FM84 com os vocais de Ollie Ride, Don't Want to Change Your Mind. Falei que a gente ia falar de um assunto meio espinhoso hoje. Você sabe que o Sainzwave, ele tem esse diálogo. A gente ainda não tem nome pra esse quadro, a gente aceita sugestões. Então, provisoriamente, o nome desse quadro é Wave Diálogos. É. Tem tantos programas com esse nome de diálogo, por que a gente não pode ter também, né? Já sabe que esse BG é disso. Bom, o que é que nós queremos falar hoje? É sobre machismo. O Sainzwave, apesar de ter algum embasamento teórico, várias leituras que nós fazemos, tanto de sites quanto de artigos e de livros que tratam dos diversos assuntos, a gente não quer ter essa pretensão aqui. A gente quer falar mais de uma forma mais até básica de alguns assuntos, e entre eles machismo. Então, ao invés de falar diretamente sobre o feminismo, que é um assunto mais das mulheres e que nós homens não podemos tirar o espaço de fala, vamos falar de machismo então. A pergunta que eu faço é por quê? É simples. Esse diálogos aqui é simplesmente esse diálogo aqui é simplesmente pra te perguntar, por quê? Por que, que você é machão, cara? O que, que você ganha com isso? É, a gente tem que sempre, eu aprendi ao longo da vida o seguinte, a gente tem que saber a diferenciar as pessoas gostarem ou não da gente, dos motivos pelos quais as pessoas gostam da gente e dos motivos pelos quais, apesar dele, as pessoas gostam da gente. Então, eu tenho total convicção e total certeza que as pessoas gostam de você. As pessoas que gostam de você, sobretudo as que não são machões que nem você, gostam de você apesar de você dar uma de machão. É, porque eu sou macho. Isso não é vantagem nenhuma, amigo. Isso é uma tremenda desvantagem. 2017, você ainda tá nessa, sendo aquele cara dos anos 20. Nossa, já passou 100 anos disso e você ainda tá nessa, cara. Sai, pelo amor de Deus, fica. Dá Deus a isso. É, porque você vai ficar cada vez mais pra trás. Ninguém mais aguenta o cara que é machão. Eu sou seu marido, eu sou seu pai, eu sou seu cara. Ninguém é de ninguém e as pessoas têm essa frase aí. Não, ninguém é de ninguém porque ninguém é de ninguém mesmo. Você não é dono de ninguém. As pessoas com as quais você exerce algum poder, no caso do sexo feminino, é porque você tá pondo medo nelas. Sabe, as pessoas têm medo de você. Elas são menos ainda suas porque elas têm medo e não afeição. Cara, e é ridículo também, né? Os trejeitos de macho, aquela coisa do coçar o saco em público, abrir as pernas, é manspreading, né? O nome disso, abrir as pernas e foda-se, se encolhe aí. Cara, não é assim, você não pode ser folgado desse jeito, velho. São 7 bilhões de pessoas no mundo? Por que você é mais especial do que alguma? Não, cara, não. Então, não tem a menor necessidade e é ridículo. Então, abdica de ser machão. Seja um ser humano. Pra todo mundo que é machão, isso não passa de um personagem. Um personagem que você aprende a interpretar e depois não sabe sair dele. E continua enchendo o saco das pessoas por conta dele. Oh, coisa chata, velho. Tipo, para, né? Chega, né? Oh, chegou. Já deu. É como eu falei, isso é o macho dos anos 20 e 30 e que se arrastou aí até os anos 2000 e que agora... Que horror. Então, tchau, cara. Sabe? Seja um ser humano, não um macho. O macho não é humano. O macho é só um macho. Ele se resume a isso. E é assim que daqui pra frente você vai ser tratado como uma coisa, um macho, não um ser humano. Então fica a dica aqui de Max Tab, que sou um homem cisgênero. Esquece disso. Tá ridículo. Tá ok? Bom, já falei bastante. A gente vai de música. Vamos tocar o que dá tempo, uma ou duas. Já que a gente tocou antes dela duas falando de amor lá no meio, a gente tocou Moments of Love, a carta do Eve Cards foi Os Amantes, e a própria música do Pet Shop Boys I'm Not Scared e a do FM84 também. Vamos seguir nessa toada, vamos seguir de Guillemots, Made Up Love Song Number 43. I love you through sparks and shining dragon's eye too. Now there's poetry in an empty coke. Sparks and shining dragons I do. Now there's majesty nowhere. I love you, I don't think you care. I love you through sparks and shining dragons, I do. I'm the same. I'm Essa música é fantástica. Som da Lick Lee, I Follow Rivers. Eu adoro essa música de 2011. Nossa, é muito boa, né? É muita vibe esse som. Olha esse finalzinho, olha esse finalzinho. Só o corinho. Bom, então a gente finalizou com Lick Lee, I Follow Rivers, de 2011. E antes teve o Guillemot, Made Up Love Song, number 43, que é de 2006. Guillemot, se eu não me engano, tem um integrante brasileiro, né? Essa música, essa banda é inglesa, mas ela tem um integrante brasileiro, o MC Lorde Magrão. Ah, que legal, MC. Bom, mas é o Guillemot. Esse MC Lorde Magrão é o guitarrista, um dos principais integrantes do grupo. Bom, chegamos ao fim. Agradeço muito a todos que nos ouviram até agora. Segue a programação com a Priscila Armani no Que Assistir. Semana que vem a gente está de volta no Senso. Um abraço e até lá.